Guarda de Porto Alegre de José Régio. Em Porto Alegre, cidade do Alto Alentejo, cercada de serras, ventos, penhascos, oliveiras e sobreiros, morei numa casa velha, velha, grande, tosca e bela, a qual quis como se fora feita para eu morar nela, cheia dos maus e bons cheiros das casas que têm história, cheia da ténue, mas viva, obsidiante memória de antigas gentes e traças, cheia de sol nas vidraças e de escuro no recanto, cheia de medo e sossego, de silêncios e de espantos, quis-lhe bem como se fora tão feito ao gosto de outrora como ao do meu aconchego. Em Porto Alegre, cidade do Alto Alentejo, cercada de montes e de oliveiras, do vento de suão queimada, lá vem o vento de suão que enche o sono de pavores, faz febres, farela os ossos, dói nos peitos sufocados e atira os desesperados, acorda com que se enforcam na trave de algum desvão. Em Porto Alegre, dizia, cidade onde então sofria coisas que terei pudor de contar, seja quem for, na tal casa tosca e bela, a qual quis como se fora feita para eu morar nela, tinha então, por única diversão, uma pequena varanda diante de uma janela, toda aberta ao sol que abrasa, o frio que tolhe, gela, e ao vento que anda, desanda e sarabanda e ciranda de redor da minha casa. Em Porto Alegre, cidade do Alto Alentejo, cercada de ventos, mil penhascos, oliveiras e sobreiros, era uma bela varanda naquela bela janela. Serras deitadas nas nuvens vagas e azuis da distância, azuis, cinzentas, lilazes, já roxas quando mais perto, campos verdes e amarelos salpicados de oliveiras e que o frio ouvir despia, rasava, unia, no mesmo ar de deserto ou de longínquo as leiras. Céus que lá em cima estrelados, boiando em lua, ou fechados nos seus turbilhões de trevas, pareciam engolir-me, quando fitando suspenso daquele silêncio imenso, eu sentia o chão fugir-me, se abriam diante dela, daquela minha varanda, daquela minha janela, em Porto Alegre, cidade, o Alto Alentejo, cercada de serras, ventos, penhascos, oliveiras e sobreiros, na casa em que morei velha, cheia dos maus e bons cheiros das casas que têm história, cheia da ténue, mas viva, obsidiante memória de antigas gentes e traças, cheia de sol nas vidraças e de escuro no recanto, cheia de medo e sossego, de silêncios e de espantos, quis-lhe bem como se fora, tão feito ao gosto de outrora como ao do meu aconchego. Ora agora, que havia ao vento de sumão que enche o sono de pavores, faz febre, esfarela os ossos, dói nos peitos sufocados e atira os desesperados, acorda com que se enforcam na trava de algum desvão, que havia ao vento de sumão de se lembrar de fazer. Em Porto Alegre, dizia, cidade onde então sofria coisas que terei pudor de contar, seja quem for, que havia ao vento de sumão de fazer, se não trazer àquela minha varanda, daquela minha janela, o documento maior de que Deus é protetor dos seus, que faz mais sofrer. Lá numa cepa cansada que dava cravos sem vida, pôs a qualquer sementinha que o vento que anda de sanda e de banda e cirando, achara no ar perdida, errando entre terra e céus, e louvado seja Deus, o vento atrás à varanda daquela minha janela, da tal casa tosca e bela, a qual quis como se fora feita para eu morar nela. Como é que o vento suão, que enche o sono de pavores, faz febres, esfarela os ossos, dá-nos peitos sufocados e atira os desesperados, acorda com que se enforcam na trava de algum desvão, me trouxe a mim essa esmola, esse pedido de paz de um Deus que fere e consola com o próprio mal que faz. Coisas que terei pudor de contar, seja quem for, me davam então tal vida em Porto Alegre, cidade do Alto Alentejo, de serras, ventos, penhascos, oliveiras e sobreiros, me davam então tal vida. Não vivia, mas morria no tédio, no desespero, no espanto e na solidão, que acorda dos derradeiros desejos dos desgraçados, por noites de vento suão, já várias vezes tentara meus dedos verdes suados, senão quando o amor de Deus, ao vento que anda desanda e sarabanda e ciranda, confia uma sementinha perdida entre terra e céus, e louvado seja Deus, o vento atrás à varanda daquela minha janela, à qual quis como se foi tofeira para eu morar nela. Lá nessa cepa cansada que dava cravos sem vida, nasceu essa acáciazinha que depois foi transplantada e cresceu o dom do meu Deus, aos pés lá da estranha casa do largo do cemitério, frente aos ciprestes que frente, mostram os céus como dedos apontados de gigantes enterrados. Quem desespera dos homens, se a alma lhe não secou, a tudo transfere a esperança que a humanidade frustrou, e é capaz de amar as plantas, de esperar dos animais, de humanizar coisas brutas e ter criancices tais, tais e tantas, que será bom ter pudor de as contar, seja quem for. O amor, a amizade e quantos mais sonho doiro eu sonhara, bens deste mundo que o mundo me levara, de tal forma me tinham a fugir, me deixado só, nulo, atónito, a mim, que tanto esperara ser fiel e forte e fiel. afirme que não era mais que morta a vida que então vivia, autocadáver. E era então que acontecia que em Porto Alegre, cidade do Alto Alentejo, cercada de serras, ventos, pinhascos, oliveiras e sobreiros, na casa em que morei velha, cheia dos maus e bons cheiros, das casas que têm história, cheia da ténue, mas viva, obsidiante memória de antigas gentes e traças, cheia de sol nas vidraças e de escuro nos recantos, cheia de medo e sossego, de silêncios e de espantos, a minha acácia crescia. Vento, suão, obrigado pela doce companhia que em teu hálito tempestado, sem eu sonhar, me chegava. E a cada raminho novo que a terra acácia deitava, será loucura, mas era uma alegria na longa e negra apatia daquela miséria extrema em que eu vivia ou vivera, como se fizera um poema ou se um filho me nascera.